a todas as periferias, tudo nosso parceiro. É só chegar, Planaltina, Ceilândia, do sul ao norte do país. Luke, Fatios Louco, Viela 17, é tudo nosso parceiro. Ha, ha. Cospe chumba. É nós por nós, é nossa cara. No tiroteio a bala zoa, Joe. É só as festas na quebrada. Mas na humildade é nós que zoa. O microfone é nossa arma. Então, mané, espere. Vai, sente o som, faz a aposta, tenta a sorte. Terror é nós, treine tudo, chega terror norte. Fala demais, isso tudo que gera revolta. Covil de cobra, no rap forma nova moda. Para pra quê? Se o que muda não é nossa cara. E ela avisou, você não quis, agora vaza. É como estímulo no golpe fatal, é o risco. Microfone na batalha, pistola, domínio. É tudo nosso aí, parceiro, vai pra luta. Para o doutor é só sujeira, resgate. E a fuga para a favela é a pegada. Aí se liga, no choque, lock, glock, pronto, forma a família. Nossa tem 12, 38 até de bereta. Sangue gelado é o destaque do lema. Só que o tiro vem do grito dos discriminados. Não tem matança, tu tá vivo sacando um embalo. Vai tremer, né? Doidão, aí tiozão, faça fila. A distância é marcada, maluco, se vira. Sai falando que o rap só tem maloqueiro. Depois compra meu CD e diz que é maneiro. Tá loucão, é? Compadre, nessa eu tô ligado. Fuma maconha na ação e tiro nos malacos. Só mão pro alto, mano, é só mão pro alto. Só mão pro alto, só mão pro alto. Opa, mano, é aí não dá. É só tentar a sorte, então deixa rolar e ver no que vai dar. Pronto, maluco é tudo que você queria. Firma é bobo, hein? 104, rato liga. O pote é nosso, seu caô já tá vencido. Não tem novela nem galã, muito menos bandido. Vai lá, povão, é tudo nosso. Não tem velório, pois de eterno só sobrar os ossos. Tropa de choque, lock, vira forma e bop. No rato sou ligeiro, opa, trinca, estrala, glock. O molho ferve, choque, isso, choro, pranto, morte. Se traça o perfil, império, hoje solte. Whisky, drink, vixi. Chapo, coco, beat. Drenagem, sangue, bem vermelha, só paulada, vixi. Drenagem, sangue, bem vermelha, só paulada, vixi. O soco tu quer bom. O rap quer bom. Seu amigo cospe chumba. O soco tu quer bom. É nós por nós, é nossa cara. O soco tu quer bom. No tiroteio a bala zoa, Joe. O soco tu quer bom. É só as festas na quebrada. O soco tu quer bom. Mas na humildade é nós que zoa. O soco tu quer bom. O microfone é nossa arma. O soco tu quer bom. Que não consigo mais, tenta mudar, quebra onde moro lá de bom. Pra melhor, né? Bom, muito bom, fica a noite do mané, né? Paz, amor, liberdade, tudo que nós quer. Quando o som vai bem tom, vai de louco, louco. Pá, é nós mesmos, bagunceiro. Luke, Viela 17, unido pelo rap. Nada, Planaltina é meu lugar, pois tem rap. Na Ceilândia eu tô em casa, pois tem rap. Tô de boa, onde for, se tem rap. Aí já com o sangue bom, aumenta o som, pra mim tá bom. O tempo inteiro, cresci com os bagunceiro. No meio dos maloqueiro, nos becos da favela. O tempo inteiro, cresci com os bagunceiros. No meio dos maloqueiros, nos becos da favela. Onde o comédia se complica, mas também o lugar. Onde o esperto pelo certo se dá bem o lugar. Onde o comédia se complica, mas também o lugar. Onde o esperto pelo certo se dá bem o lugar. Onde vou, sempre vou, pelo amor. Quem conhece o valor, seja qual, toque fala, chega aí, Joe. Mostra o seu valor, vem de pitaco não, doido. Caboclo simples que acorda cedo com cabelo. Qual é que é? Só faltou meu pisante. Combina com boné pra completar no rolé. Sujeito homem, coração de perifa, gingadão de moleque. Só vamos então, daquele jeito Japão. Avisa aí que se pá, pé na estrada. Vagabundo de placa, corre atrás só na draga. A gíria do branco, ela que é quebrada. Mas se pia, os metida uma robocop, ó. Pivete tá de glock, ó. Canal no zoc toc, ó. Dinheiro é laptop, ó. Perifa milhão, quem não tem, não compra não. Falei, chas rapariga pros boy. Mais tarde é onça pra nós. No mocó, sempre foi favela e Joe. Paz e amor, muito som. Só pros coringues, piroca das ideias. Fica só no alerta, emoção, circuita não. É dois palitos pra ganhar no migué. Dá o desdobro, chega aí. A segurança é os pivetes novinhos. Tá bom pra mim, mas seu amigo cospe chumbo, é? É? É? Mas seu amigo cospe chumbo, é? Cuspe chumba. Soco tu que é bom. É nós por nós, é nossa cara. Soco tu que é bom. No tiroteio a bala zoa, Joe. Soco tu que é bom. É só as festas na quebrada. Soco tu que é bom. Mas na humildade é nós que zoa. Soco tu que é bom. O microfone é nossa arma. Soco tu que é bom.